Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Agora pela Rede USP de Rádio, com as músicas tocadas no rádio no tempo da vovó, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Cartaz esse que está no ar em seu 14º ano consecutivos. Mas, o nosso negócio, nesta manhã de domingo, a pedida é música. Ela reside no bairro de Pacaembu, lá em São Paulo, é ouvinte da nossa Rádio USP da Pauliceia Desvairada, da nossa Super. Estamos enfocando o e-mail de Dona Carmen Pescuma, que pela vez primeira participa desta audição, e ela afirma em seu e-mail que São Paulo, a nossa capital paulista, também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. E para ela, a Dona Carmen Pescuma, do bairro Pacaembu, centro São Paulo, Jorge Goulart, saudoso intérprete da Rádio Nacional, Jorge Goulart em arranjo do Radamés, canta do musicólogo pianista Ari Barroso, é luxo. Francisco Alves, aquele que foi em vida o rei da voz, Francisco Alves, aqui com um arranjo do maestro Oswaldo Borba. Francisco Alves defende do Davi Nasser, Confete, o centro de sucesso carnavalesco. Ainda para ela, Dona Carmen Pescuma, lá de São Paulo, de acordo com o e-mail, Carlos Galhardo também desfila, aquele que dispensava adjetivos, em arranjo do maestro Mozart Brandão. Carlos Galhardo canta do cidadão samba pianista Sinhô, Gosto que me enrosco. Olha esta mulata quando dança, é luxo só. Quando seu corpo todo se balança, é luxo só. Tem um não sei que traz da confusão. Ela não tem, meu Deus, é compaixão. Eta mulata bamba, olha esta mulata quando dança, é luxo só. Quando seu corpo todo se balança, é luxo só. Porém seu coração quando se agita e palpita mais ligeiro, nunca vi compasso tão brasileiro. Eita samba cai, cai pra lá, cai pra lá, cai pra lá. Eita samba cai, cai pra lá, cai pra lá, cai pra lá. Mexe com as cadeiras mulata e no requebrado me maltrata. Thank you.